Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, de 18 de fevereiro de 2014, vai trazer para os nossos ouvintes nem mais nem menos do que música instrumental, mais na área do rock. Como nós já começamos, aliás, com os Yngwie Malmsteen e Blitzkrieg, como se chama esta obra, que abriu a edição de hoje do nosso Nota 7. Um programa que terá intervenção única, no meu caso, que vou deixar apenas uma nota para as duas músicas que se seguem. Peço desculpa. Vamos ficar desde já com os Warman e War Cry of Silry, que é uma música pujante, como aliás a música dos Yngwie Malmsteen. Mas, na minha opinião, talvez se calhar mais sonante, pelo menos assim no princípio, nos primeiros instantes, é a música dos A-Z. Chama-se Nightcrawler e é uma música que tem uma potência em termos de instrumental realmente brutal. É desta forma então que vamos seguindo nesta edição do nosso Nota 7. Às 19h15, Catarina Navio estreia o seu Música Livre, que vai então estrear-se hoje aqui no canal Mundo da Antena Web. Vamos à música, ouvintes. Ficamos com estes dois temas. Recordo os Warmer com War Cry of Celery e também os A-Z com Nightcrawler. Fique bem, ouvinte. Tenha-te uma boa tarde e até amanhã.